pensas coisinhas bonitas de mim, menina, menina. Tu pensas coisinhas bonitas de mim, menina, menina. Lindos olhos você tem, cabelos longos também. Não te troco por ninguém, menina, te quero bem. Swinga, sam baby, swinga. Swinga, menina, menina. Swinga, sam baby, swinga. Swinga, menina, menina. Sinto muito, pode crer, agora me amarro em você. Sou um homem de prazer, tu és o meu bem querer. Swinga, boneca, swinga. Swinga pra menina dançar, swinga. Sinto muito, pode crer, agora me amarro em você. Sou um homem de prazer, tu és o meu bem querer. Swinga, sam baby, swinga. Swinga, menina, menina. Swinga, sam baby, swinga. Swinga, menina, menina. Olha aí, quem mexe com a minha boneca, e só quem swinga é essa minha menina aí. E quem não swinga em geral, morre totalmente com a boca cheia de formiga.